E estamos em 2012. E nós, aqui do Questão de Sensibilidade, desejamos a vocês, nossos ouvintes, um ano cheio de paz, de alegrias, de saúde, de prosperidade e de muita sensibilidade. Uma sensibilidade gostosa, uma sensibilidade feliz, mas uma sensibilidade responsável, consciente e, sem dúvida, solidária. E nós, nas duas semanas de início do ano, nós decidimos trazer música clássica. Música clássica pela beleza do que ela nos dá, do que ela nos passa, e seria um bom início, já que nós recebemos um material novo, um material especialíssimo com artistas dos mais renomados e reedições também de artistas até que já nos deixaram, mas cuja qualidade requer que esse trabalho não seja esquecido. Então, são trabalhos que são relançados, todos remasterizados, com uma qualidade atualizada, e isso para nós é sempre um presente. E então, com todos esses presentes, nós teremos, nas duas primeiras semanas de janeiro de 2012, essas músicas especiais, e, portanto, nós fazemos com esse clima de beleza musical, nosso desejo de que o clima de sentimento, o clima de relacionamento, o clima no coração de todos vocês seja também tão belo e tão alegre e pleno de vibrações boas. Thank you. Como nós decidimos nas duas primeiras semanas trazer música clássica e música de altíssima qualidade em termos artísticos e termos técnicos também, isso quer dizer qualidade de gravação, nós decidimos colocar poucas falas nossas pessoais. Então todas as informações que normalmente nós passamos vão ser mais reduzidas hoje, e isso nessas duas semanas, porque nós temos apenas uma hora de programa, e essas gravações todas, sem exceção, são de mais de uma hora. Então eu já estou sendo obrigado a reduzir um tanto, e ainda com todas as falas, que são falas de orientação, que explicam a nossa proposta, que falam também do espírito do nosso programa aqui na Rádio Melodia. Então, tudo isso são detalhes que eu acho que são importantes, que constroem a nossa relação e também constroem o espírito do programa, porque às vezes nós temos novos ouvintes e nem todos ainda conhecem o tipo de trabalho que é a nossa proposta. Portanto, eu estou fazendo essa ressalva e dizendo que eu vou ter poucas chamadas, apenas para que você se situe e aqueles que chegaram um pouco mais tarde saibam se estão mesmo no programa certo e na rádio certa. Mas tirando isso, nós ficamos de voltar só para as despedidas ao final. E vocês estão ouvindo sonatas para violino do compositor do período barroco Marco Uccellini.